Takeoff for 10, the wind's 100 degrees with 12 knots. Passando 80 para 950. 1170, desça para nível de voo 050, que é legal na 017. 050 com 17, é possível voadora? 1170, vai ter chegada número 2. Valeu. Salvador, boa noite, voo 970, informação Unifac. Voo 970, desça para nível de voo 060, que é legal no 017. Essa é o 060, 10, 107, voo 970. Voo 970, confirme sua velocidade. 270. Voo 970, reduza a velocidade para 230 nós, número 2, na aproximação. Positivo, confirmando 230 nós. Você está pegando de esquerda para o 06060 por 20. Sim, chegou no 970. Ok, então curvando a esquerda para 050 e repassei para nós. Sim, até dia 28, bom 970. Pode ser, após dia 28. Está presente em contra de 28 com 329. Sim, até dia 28, bom 970. Ok, está apenas 239, reduzindo bom 970, obrigado. Controle bom 970, solicita proibir, tá? Bom 970, eu estou ligado, tá? 970. Remax, good day, American 230. Receiving departure, American 230 is climbing out of 1,500 feet, 4340. American 230, with a contact in departure, climbs at level 340 via mobile. Okay, via mobile to 340, American 230. Azul 2707, informação de tráfego, 11 horas, 26 milhas, como noroeste, cuida nível de voo 030, subida para 340, voo 752 da América. 2707. America 230, traffic information, 1 hour, 20 miles, descend for travel 100 to 4,000 feet, echo 190. Okay, we're looking for the traffic, American 230. American 230 requesting passive assistance direct to Kanpur. Stand by, 230. Roger. Azul 2707, vista para 2100, autorizado final do procedimento LSXC, reposto estabilizado no localizador. 2000 autorizado para o 2707, autorizado o procedimento, reportaremos no localizador, 2707. American 230, fly, código position. Direct to Kanpur, American 230, thank you very much. Tango 2707, vibração para sinal MS, curva esquerda, proa 190 e limite radial 280 do velho instalador. Esquerda 190, limitado 280, 2707. 1170, desça para 4010. 4170. 1970, desça para 5010, que é legal, na 097. Ok, 5017, gol 1970. Foi para o gol 1970, 5000. 1170, desça para 4010. Gol 1970, desça para 5010. 1970, desça para 5010, 2017. Desculpa, o gol 1970, desça para 4000. Gol 1170, reduz a velocidade para 2109, número 2 na aproximação. Ok, reduzindo 2-1-0, gol 1-1-7-0. Gol 1170, vetoração do sequenciamento, curva esquerda, pro 050, limite ao localizador. Ok, na esquerda 050, confirma. Afirmativo, gol 1170. Positivo, esquerda 050, limite ao localizador, até 4000, gol 1970. Alvo 2707 para o localizador, curva esquerda, plano 60, reporte estabilizado. Esquerda 1-60, reportaremos estabilizado 2707. Gol 1170 para o localizador, curva direita, proa 060, desça para 2 mil pés, autorizado em LSXQ para estabilizar. 2 mil pés, 060, pode estabilizar na LS, gol 1970. Gol 1970, confirma estabilidade. 2-5-0, gol 1970. Gol 1970, reduza para 2309. Reduza para 230, gol 1970. Helicóptero 30, contact to Recife Center, 126, Lantua 85, and Fandango 125, decimal 45. Okay, primary 126.85, backup 125, 45, American 230. Gol 1970, desça para 3 mil pés, que é legal, 017. 3.000-0017-1970. Localizador 2707. Salve 2707, chame o turno no 8 decimal 95. 295, boa noite. Torre, boa noite, 2707, final LS, pistão no zero. 2707, tráfego avistado, altímetro no 017, o vento 080 graus com 08 nós, pouso autorizado, pista no 0. Sente autorizado pouso no 02707. Receptando localizador com capa vista, gol 1970. Gol 1970, chame pelo número 8, decimal 95. 1895 até decolar. Boa noite, gol 1970. 1970, boa noite, número 2 na aproximação. Tráfego à frente que o precede a 4 milhas da cabeceira no 0 e reduzido. Aguarde autorização de pouso, altímetro no 0 no 7. Ok, reduzindo, aguardando o gol 1970. Tráfego à frente ao 190 ou até? Já estão lembrando, é o 90. No solo 45 à direita, revisando que a gente deu na minha escuta via Alfa Kilo Pátio 3, prevista posição 4 Romeu do Pátio 3, atento ao balizador. Alfa Kilo Pátio 3, 4 Romeu, posição 2707, mantendo sua escuta. Altímetro no 0 no 7, o vento 080 graus com 08 nós, pouso autorizado, pista no 0. Ele veio com 1-0, igual ou 1-0. Salvador, boa noite, gol 1970. na aproximação, agora em pista livre, altimetrão 07. Agora vai ser pista. Sete à direita, Foxtrot na minha escuta, via Alfa, reportando da Juliette. Escuta, via Foxtrot, via Alfa, do Juliette, reporta o Rososo. O vento é 0,8, 0 graus com 0,5 nós. Altímetro no 0, no 7, pouso autorizado, pista no 0. Ele pousou no 0, vou na nave 7-0. Juliette, portão 03. Direita, Foxtrot na minha escuta, via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Ok, Alfa, reporte antes da Juliette, na sua escuta, não acertar. Controle, boa noite, está 3178, informação Alfa. 3178, desça para a linha de voo 050, que é na 090, foi direto para o ITAP. 050 no 016 e para o ITAP, 3178, graças. Decolar, da pichão 0, vento 0,8, 0 graus com 0,5 nós. Vendo decolar, já me atrevo, 3, pichão no 0. Próxima, Juliette, 9970. 970, via Juliette, portão 08. Juliette 08, obrigado, boa noite. 313, decola 53, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 308, boa noite. Xanã 6313, mude o seu código para 5452. 3, contato radar, suba para nível de 360, Voleda. 3305 para receber, copio 330. Afirma, 330. 305 Recife, aprovado, nível 330, via Pesulu 17. Decola 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju. Aciona 5456, controle Salvador, 120, decimal 8. Decola 10, Puca, Jamo, Caju. 456, metrô, 208, controle Salvador. 3305, chama o piloto, Oxanem 6224, boa noite, informação de fato. Oxanem 6224, deixa para mim de voo 050, que é o legal no 06, autorizado ITAP. 050, 1016, vai voar direto ITAP, 6224. Tá, 3178, deixa para 2000 pés, autorizado final do procedimento LSXU e reporte estabilizado no localizador. Deixa 2000, autorizado LSXU, está 3178. Estacionamento, tá? 3305. 313, chame o centro Recife, frequência 1283535, alterno 23818. 2235, alterno 23818, boa noite, 6313. Analisou, Sam 3178. Boa noite, Esquadro, desce para 2000 pés, autorizado final do procedimento pela SECTUR, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, autorizado final do procedimento, vai reportar estabilizado o Oxané 6224. Boa noite, Sam 3178, final da Electric Radar 0. Boa noite, altimetro 1-0, no meio, continua a aproximação, guarda na autorização de pouso. 1-0 no meio, aguarda, Sam 3178, vento 080 graus com 04 nós, pouso autorizado, pista no zero. Pouso autorizado, não, no zero, tá 3178. Delibera a restrição de 5.000 ETAP, por gentileza? Meia 224, cancelada as restrições de atitude de ETAP. Obrigado, cancelado, meia 224. Copos Alfa, antes da Juliette reporta, na sua instância. 1723, busca para 4007, que é legal na 096. Juliette, portão 07. Juliette para o portão 07, está 3078. Salvador, boa noite. O Xanar 6212, informação Alfa. Xanar 6212, vista para nível de voo 050, que é legal na 096. 5000 na 016. Autoriza o posto para Paulo de Guaitapo? Autorizado, 6212. Mateu, o posto para Paulo de Guaitapo, 622. Ataque, segunda direita, via Indy Alpha. Vamos esperar 1-0, reporte pronto, altímetro 1-0 no meio. E 16, o Indy Alpha, não pode esperar, reporte 3-3-0. Torre Salvador, Oxané 6224, boa noite. 6224. Altímetro 1-0 no meia, o vento variável com 0,5 nós, em pouso autorizado, pista no zero. Teve pouso 1-0, confirma a pista molhada. Ativo, pista seca. Sim, 6224, obrigado. salvar as duas, mas aí tem que dar o número pronto, para dar a ação. A3305, observe o pouso da aeronave, o arrebolhamento, após o tráfego na curta final autorizada, alinhar e manter, cabeceira 1-0. Reduz velocidade para 2, 2, 0, 9. Reduz velocidade de 329, 6, 2, 12. No solo 16, à direita, Foxtrot, na minha escuta, via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, 04, mantendo a sua, minha vez de parte. Autorizado a decolar, pistão no zero, vento 090 graus com 04 a nós. Fine, time, 3, 2. Controle 1-2-0, decima 8, bom voo, boa noite. 1-2-0-8. Controle Salvador, boa noite, Altran 3305. 3305, contato radar, suba para o nível de voo 330, via Serra Pucra. 330, Pucra, Caju. Quando possível, pode voar já, Malta 3305. 3G, Malta 3305. Trato. 7232 para 2010, autorizado o final do procedimento LSTX-3, reporte estabilizado no localizador. 10-2000, autorizado LSTX-3, reportará no localizador, agora no 73. 084. Papa 084. Good evening. Go ahead, sir. We have information Alpha Airbus 330-200 request ATC clearance to Madrid. So 084, clear to Madrid, Lima Echo Mike Delta, flight level 350 via Upper Zulu 10 to Natal, November Tango Lima, then Upper November 873 to Vunok, Victor Uniform November Oscar Kilo, Vunok, and then after according our flight plan routes, departure from 10 after departure left turn, Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha Departure Puka with Zipar Transition Zulu India Papa Alpha Romeo Transition Zipar Skok 546 Skok 5462 and Control Departure Frequency 120.80 Europa 084, we are clear to Madrid, flight level 350 via Upper Zulu 10 to Natal, then Upper November 873 to Punok. After that, flight plan route, departure for runway 10 with left turn will be Puka Transition Depart. And it's Skokin 5462, departure frequency 1208, Europa 084. That's correct, Europa 084, extend 11, report when ready to push and start. We are fully ready for push and start, Europa 084. Here the push and start report ready to taxi, Europa 084. We are clear for push and start, call you back for taxi, Europa 084. Estabilizado. Chanel 62, para intercepção para localizador, com esquerda para o 045, reporte estabilizado. 045 para esquerda, para interceptar. Chanel 62, como recebe o controle? 245, 045 para interceptar. 3305, chame o centro Recife. Frequência 126, decimal 85, a término 25, decimal 4 a 5. 12685, 1245, meu grado, boa noite. Pelo meu Deus, tráfego que recebe, 209.000 com 150 de grau de pitch. Localizado, Urbano 723. Pelo 723, chama o turno 8, decimal 95. 295, obrigado. Oi, Salvador, Bono 723, passou alguma? Pode Bono 723, tráfego avistado, altímetro 10 no 6, o vento é 120 graus com 05 nós, pouso autorizado, pista no 0. Autorizado, pouso, pista no 0, Bono 723. Localizado, 622. 622.